Temperados Vidraçaria. Temperados Vidraçaria. É especializada em soluções em vidro em vigia. Então detona, DJ Ted Midback. Nosso amor, todos querem por um fim. Temperados Vidraçaria. E tirar você de mim. Dos Vidraçaria. Nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, a nossa chora chegou ao fim. Calma aí. O sucesso em remix. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Temperados Vidraçaria, localizado no bairro da Castanheira. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, a nossa chora chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, a nossa chora chegou ao fim. Calma aí. Dos Vidraçaria. Organização Tony Smile. Tony Smile. E aí, DJ Paulinho? Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, bicharada de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa. Mas se foi por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas se foi por aí. Mas se foi por aí. Com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, bicharada de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se foi por aí. Ai, safada,

Lucas Produções. DJ Ted Midback. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra sola, pra sola, pra sola, rebola pra frente, rata, piriquim. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Seu lugar é aqui, mas um dia que raia, e a saudade mora em mim. Eu odeio esse meu jeito de ficar pensando em ti, mas eu te peço que não saia. E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. Yes. Ted Midback do estúdio Gambiarra. É demais. Temperados Vidraçaria é especializada em soluções em vidro em vidia. Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Vem com a nave, vem doutora Matrix de vigia. Vem com o churrumbi que a nave tá de volta. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Estúdio Gambiarra, a mídia que faz a mídia. É o poderoso Rubi, na vida o som voltou. É o poderoso Rubi, vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. O considerado Aglisson Produções. Aqui é o MCJ no trilho das aparelhagens. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Temperados Vidraçaria, localizados no bairro da Castanheira. DJ Ted Midback, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou eu. Ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, Tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, oh novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Vou desafiar você. Temperados Vidraçaria. Organização Tony Smiley. Organização Tony Smiley. Featuring DJ Detona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar. Big Frog MC, MC Sapão, Não é responsável, Zica Funk Podnet. Vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Vou desafiar você. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. Big Frog, Big Frog MC, MC Sapão, vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer. Vou desafiar você. Temperados Vidraçaria, organização Tony Smiley. Organização Tony Smiley. Tony Smiley. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente.

está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Espera, não é o que você tá pensando. Pegue suas coisas que estão aqui. Temperados Vidraçaria, organização Tony Smiley. Organização Tony Smiley. Se eu perder com você, não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. DJ Ted Midback, Banda 007. Suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de já depira. Vidraçaria. Eu só queria entender seus pensamentos, o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco, se depressa, conta tudo, a hora é essa, fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Vocês que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cega, te pega, te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não, resolve esse passe e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, eu tomo conta de você. Uh-huh.